O que foi um grande escândalo naquela época, ele caminhando no meio da multidão, vê aquele homem baixinho em cima do sicômoro e diz: Zaqueu, desce daí, apressa-te, porque hei de me hospedar em tua casa ainda hoje. Foi um escândalo, porque Zaqueu era chefe dos publicanos. Arrematavam em asta pública o direito de cobrar imposto dos judeus e por isso eram odiados e invejados também. E Jesus faz questão de hospedar-se na casa dele. E diz a ele, depois dele revelar: Senhor, a partir de hoje dividirei metade dos meus bens com os pobres e devolverei em quádruplo tudo o que eu houvera extorquido antes. Zaqueu, a salvação entrou na tua casa no dia de hoje. Bem-aventurado tu és. Vai pegar pessoas equivocadas. Pedro, um homem de fé vacilante que vacila caminhando na direção do Messias sobre as águas e afunda, nega Jesus 3 vezes diante do palácio de Caifás. E vai pegar aquele homem de fé ainda tão vacilante, tão simples, tão rude, e transforma em cefa, em pedra, rocha onde edificaria a sua igreja, e faz a grande transformação daquele homem simples e inculto, sendo grande representante de Cristo em sua época. Vai pegar Maria Madalena, uma mulher cheia de tesouros, muitas sedas, muitas joias, mas extremamente infeliz, depressiva, porque não encontrara na água salgada do mundo, que quanto mais a gente sobe, mais a gente tem sede, nos bens materiais, a verdadeira felicidade. E ouvindo falar que aquele estranho profeta que enxugava a lepra, que devolvia a visão aos cegos, que levantava os paralíticos, se encontrava em Cafarnaum, na casa de Pedro, muito próximo de Magdala, onde ela residia. Toma de um barco, singra as águas do lago Tiberíades sob o zimbório estrelado e dirige-se para encontrar pela primeira vez aquele estranho profeta. Entra na casa de Pedro com muita vergonha, abre a porta. Jesus falava aos discípulos quando ela entra, ele dirige seus olhos para ela e, sem jamais tê-la visto, lhe diz: Maria, tu me conheces, Senhor? Maria, ego bonus, pastor sum, eu sou o bom pastor, e o bom pastor conhece suas ovelhas uma a uma. Se tu me conheces, Senhor, tu sabes que eu sou uma pervertida. Não, Maria, sei apenas que estás doente, mas, Senhor, eu vivo no lupanar, mas é também um lar, Maria. E melhor lá que estivesses exposta como mercadoria das ilusões, muito melhor seria se estivesse dando demonstrações do amor de Deus para todas as gentes. Maria, ama aos teus filhos. Naquela hora, ela baixa os olhos e diz: desgraçada de mim, tenho o ventre varado 1000 vezes e jamais tive a honra de ser mãe. Maria, quando eu te digo que ame aos teus filhos, é para amardes aos filhos que não têm mães, às mães que não têm filhos, porque amar o filho da própria carne é um dever imposto pela lei dos homens, mas amar aos filhos que não têm mães é uma proposta do amor de Deus. Maria, tu não vês o monturo depois da chuva e da destruição, o sol da primavera beijar-lhe e arrancar dele flores miúdas? Sim, Senhor, eu vejo, pois assim é com todo aquele que ama. Vai, Maria, e ama. E aquela mulher, antiga rainha do sexo, Miriam de Migdol,